Iniciaremos agora, caros alunos, nossa rádio web. Vale ressaltar que, assim como foi na rádio web número 1, nesta rádio web também deverá acompanhar o conteúdo junto com sua apostila. Agora a apostila módulo 2, iniciando agora no primeiro assunto, na apostila que está na página 3, como pode ver que é. Nosso primeiro assunto que abordaremos será sobre como limpar os ouvidos do seu animal de estimação. A higiene regular das orelhas e condutos auditivos do seu cão ou gato é muito importante, porque permite detectar os problemas associados mais precocemente e prevenir situações. Algo que ocorre frequentemente é a seguinte situação: dou banho ao meu cão todas as semanas e mesmo assim ele continua a cheirar muito mal, ficando muitas vezes os proprietários muito admirados quando percebem que o odor vem de um otite instaladas há semanas. Aconselho que observe os ouvidos do seu animal semanalmente. Se não apresentar distritos, não precisa limpar. Animais que produzam mais cerúmen podem beneficiar de uma limpeza semanal. Animais em tratamento para otites podem necessitar de limpeza mais frequente, a determinar pelo médico veterinário. Tal como acontece com o corte de unhas, os animais devem ser habituados desde jovens à manipulação e limpeza dos ouvidos. Associando esta manipulação a experiências agradáveis, pode oferecer uma recompensa como um biscoito. Existem no mercado soluções próprias para a limpeza de ouvidos. Estas soluções permitem dissolver os detritos que se acumulam nos ouvidos. Incepcione o ouvido do seu animal. Se a pele estiver lisa, rosada, sem descamação e sem detritos visíveis, não precisa fazer nada. Em sua apostila pode verificar através de imagens esse processo passo a passo. O próximo assunto que abordaremos, caros alunos, é muito interessante e ele diz respeito a técnicas de adestramentos de cães. São vários exercícios, mas antes de falarmos sobre eles, vale ressaltarmos alguns pontos fundamentais para que você possa ter resultados. É necessário que o adestrador tenha um bom grau de amizade com o cão desse filhote. Dessa forma, terá uma confiança e um poder de comando melhor. Durante 3 semanas, o adestrador deverá levar o cão para passeio, brincar com o mesmo e observar todos os vícios e características do cão. É nessa fase que o adestrador procurará descobrir e explorar as qualidades e defeitos apresentados pelo animal. O adestrador deixará junto ao cão um objeto de uso pessoal, lenço, sapato, para que o mesmo se familiarize com seus odores. Também nesta fase inicial, deve introduzir de forma gradativa o uso da guia no cão e, quando ele estiver familiarizado, já se pode iniciar os exercícios de adestramento. O primeiro ensinamento será o exercício junto. O guia conduzirá seu cão por um colar, chamado de enforcador ou de espinhos, em cuja argola se prenderá a uma guia de 1,20 m aproximadamente. Ao fazer caminhar o cão, a ele ordenará com voz firme, junto. Exercício de senta. Falando o nome do cão, pare diante dele para ensiná-lo a sentar. Suspenda suavemente a guia ao mesmo tempo em que diz senta, e pressione a garupa dele para baixo, com os dedos polegar e indicador em forma de pinça. São 3 movimentos simultâneos. Senta. Faça um tranquinho na guia para cima e pressão em sua garupa para baixo. Assim como em todas as técnicas e exercícios, deve-se repetir por várias vezes para alguns cães. É necessário fazer este processo diariamente, às vezes dezenas de vezes, até que ele faça ao natural. Exercício de parado. Coloque a mão sob a barriga do cão, obrigando-a a ficar de pé e, ao mesmo tempo, pronunciará a palavra parado. A cada repetição do exercício, o cão deverá ser elogiado. Poderá ainda, partindo da posição de senta, comandar-se parado, pressionando-se com suavidade a guia para frente até conseguirmos o desejado. Exercício de deita. Partindo-se da posição de senta, o adestrador coloca-se à frente do animal. Levanta e puxa suas patas dianteiras até que ele fique deitado, pronunciando sempre a palavra deita. Partindo ainda da posição de senta, o adestrador segura com a mão esquerda próxima ao colar e pressionando continuamente para frente e para baixo, conduzirá o cão em direção ao solo, até que o mesmo fique deitado sobre as quatro patas, sempre pronunciando a palavra deita. Exercício morto. Para conseguir esse movimento, devemos ficar de cócoras ao lado do cão, o qual se encontra na posição deita. Como a mão direita segurar a guia e a mão esquerda deverá ser colocada no vazio do cão, forçando-a para a esquerda até que ele fique completamente estendido no solo. Em seguida, o adestrador deverá levantar-se sempre pronunciando a palavra morto, fazendo com que o animal finja-se de morto por alguns segundos. Exercício de vivo. Com o cão na posição de morto, iremos para a frente do mesmo. Com a mão esquerda, seguramos a guia, daremos um ligeiro puxão para cima na guia e pronunciamos a palavra vivo. O cão deverá imediatamente ficar em pé na posição de parado. Exercício fica. O adestrador se afastará pouco a pouco do mesmo, dizendo-lhe fica, ao mesmo tempo em que, por gesto energético, esticará o braço direto para frente, o cotovelo ligeiramente dobrado e apresentando a palma da mão direta voltada para o cão. Cada vez que o cão efetuar algum movimento, deverá ser executado o comando e o gesto para que o cão permaneça na posição ordenada. No início desse exercício, quando fazemos o gesto com a mão, é interessante que o adestrador toque com a palma da mão o focinho do animal. Bem, esses são alguns exercícios práticos. Em sua apostila, como pode ver, há mais detalhes e também outros exercícios mais avançados que pode praticar. Em sua apostila, posteriormente, ao ouvir esta rádio web, quando dizer a leitura, poderá compreender melhor todas essas técnicas. Gostaria apenas de salientar alguns pontos e dicas importantes no processo de adestramento. Repetição é a chave do sucesso. Toda vez que quiser saber como adestrar cães, seja um truque ou jogo, ou obedecer um comando, repetição é fundamental. Repetição é consistência. São chaves que ajudarão seu cachorro a entender o comando. Para verificar se o seu cachorro aprendeu um comando após uma série de repetições, teste sem um reforço ou guloseima. Outro ponto fundamental, e acredito que já deve saber, sempre inicie o adestramento quando seu cão ainda for filhote. Os resultados serão muito melhores. Vale lembrar também que cada raça possui um nível e uma facilidade de aprendizado muito diferente, enquanto alguns cães é necessário repetir os processos cerca de 5 a 10 vezes, como o caso do Border Collie. Ainda relacionado às raças, em sua apostila a partir da página 18, encontrará uma guia de raças nesse local, a características das 50 principais raças de cães, e é fundamental você, como um profissional auxiliar em veterinária, ter esse conhecimento, assim como também a raças de gatos e todas suas características. Posteriormente, quando realizar a leitura de sua apostila, deverá prestar atenção a este guia, que trará, sem dúvidas, informações muito importantes para você. Partiremos nosso estudo mais à frente, até a página 63. Nossa próxima abordagem será a respeito da cicatrização em pequenos animais. A cicatrização de ferimentos começa imediatamente após uma lesão ou incisão e corresponde a uma combinação de eventos que restauram um tecido ferido ou substitui por colágeno, com a finalidade de restabelecer a homeostasia tecidual. Este processo é complexo e bem organizado, que envolve o trabalho coordenado de vários tipos celulares, incluindo os queratinócitos, fibroblastos, células endoteliais, macrófagos e plaquetas. São quatro as fases da cicatrização. Fase inflamatória. Caracteriza basicamente pela presença de células inflamatórias no tecido cicatricial. Fase de desbridamento. Forma-se um exudato, tecidos mortos e fluidos da ferida. Fase reparativa. Caracterizada pela invasão de fibroblastos, pelo elevado acúmulo de colágeno e pela migração e formação de estruturas endoteliais novas no interior da ferida. Fase de maturação. Fase final da cicatrização das feridas, durante a qual as fibras do colágeno orientam-se paralelamente às linhas de estresse e tensão e cruzam de modo a formar uma ligação transversal estável. O antisséptico ideal deve ser bactericida, sem afetar os tecidos em processo de cicatrização. Além disso, deve agir de forma rápida e com atividade residual prolongada após uma única dose. Será tóxico, não carcinogênico ou teratogênico. As células do hospedeiro. Hipoalergênico. Econômico. Amplamente disponível, incapaz de promover resistência bacteriana e ter absorção sistêmica mínima. Nossa próxima abordagem será a respeito de alguns curativos realizados nos pets. Citaremos alguns deles. Bandagens. As bandagens melhoram a cicatrização por promover um desbridamento. Preservar a homeostasia para segurar a cicatrização. Promover a aplicação tópica de medicamentos, reduzir a dor secundária ao ferimento e prover pressão para reduzir edema ou espaço morto. Curativos aderentes. Esses curativos são requeridos por ferimentos na fase inflamatória e serão aplicados úmidos ou secos, dependendo da natureza do exudato e do grau de debridamento necessário. Curativos úmidos secos. Esses curativos são compressas de gás e umedecidas com ringer lactato ou solução salina estéreo e aplicadas diretamente sobre a ferida. Também podem ser usadas as soluções de clorexidina 0,05% e iodopovidona 1% como umectantes das compressas de gaze. Em sua apostila, como pode verificar, há outros tipos de curativos que podem ser utilizados, como o seco, os úmidos, os oclusivos e semi-oclusivos, os não aderentes. Seguindo, caros alunos, agora da nossa Rádio Web 2, do curso de Auxiliar Veterinário, na página 69, como pode acompanhar, faremos abordagem sobre cão idoso. Pode-se afirmar que, atualmente, 40% dos cães atinge facilmente a terceira idade, ou seja, vive mais de 7 anos. Entre os fatores decisivos para esse aumento da longevidade canina estão os melhores cuidados que os cães recebem de seus donos, a melhor assistência veterinária. Os cães de raças menores tendem a envelhecer mais devagar, devido ao seu metabolismo. Nesses casos, é comum que eles cheguem à terceira idade entre 9 e 13 anos, ao passo que um cão de grande porte envelhece dos 6 aos 9 anos. Desta fase em diante, já se torna comum a insuficiência renal crônica, a insuficiência hepática, diabetes, câncer e insuficiência cardíaca, além dos problemas de saúde bucal, tártaro, etc. Obviamente que nesta fase de vida dos cães deve-se ter um cuidado mais especial, principalmente no que diz respeito à frequência de visitas ao veterinário. Em termos de nutrição, sabe que se no cão idoso o metabolismo basal e a massa muscular diminuem, bem como as necessidades energéticas. Todavia, uma das descobertas mais surpreendentes é a maior necessidade de proteína na dieta dos cães a fim de preservar sua massa muscular. É exatamente oposta à crença que havia até então, de que os cães mais velhos deveriam receber menos proteína e que seu excesso poderia ser prejudicial ao estado geral do cão, e especialmente prejudicial ao fígado e aos rins. Nesta altura da vida dos cães, evite mudanças radicais do mobiliário. Hábitos e horários. O animal adapta-se perfeitamente às mudanças graduais, mas se forem súbitas, podem causar um profundo estresse e aumentar o risco de doenças. Ter dois cães idosos pode ser bastante positivo para que uma faça companhia à outra, mas nada impede que você adquira um filhote, que pode dar uma nova alegria à vida do nosso velhinho. Importante também, diminui o ritmo das atividades físicas. Não é preciso parar de jogar a bolinha para o seu cão, mas talvez seja prudente jogá-las mais perto e menos vezes. Assim como os cães necessitam de cuidados especiais, nossa próxima abordagem será sobre os gatos idosos. Assim como os cães e as pessoas em geral, os gatos estão vivendo mais a terceira idade. Em gatos, começa a valer a partir dos 6 anos de idade. Embora muitas alterações físicas complexas apareçam, a idade em si não é uma doença. Mesmo assim, muitas condições que afetam gatos mais velhos não são corrigíveis, mas podem ser controladas. A chave para fazer com que seu gato idoso tenha uma qualidade de vida mais saudável e melhor possível é reconhecer e reduzir os fatores que podem apresentar riscos. Os fatores que podem apresentar riscos à saúde, detectar doenças o mais rápido possível. O sistema imunológico dos mais velhos é menos capaz de repetir invasores. Doenças crônicas frequentemente associadas ao envelhecimento podem prejudicar ainda mais a função imune. A pele de um gato mais velho é mais fina e menos elástica, tem menor circulação sanguínea e está mais propensa a infecções. Gatos mais velhos se limpam com menos eficiência do que gatos mais jovens, o que às vezes resulta em pelos opacos, odor na pele e inflamação. As garras dos felinos mais velhos crescem frequentemente em excesso, são mais grossas e quebradiças. Além de outras complicações como problemas de audição, visão, problemas nos rins, ficam mais frequentes nessa fase da vida. Muitos gatos têm tendência à obesidade com a idade. Outros gatos tornam-se muito magros à medida que envelhecem, aparentemente, como parte do processo normal de envelhecimento. Mas perda de peso progressiva também pode ser causada por graves problemas de saúde, tais como insuficiência renal, câncer, diabetes, doença inflamatória intestinal. Nossa próxima abordagem, caros alunos, será sobre castração de cães. As vantagens que um animal tem em um procedimento da castração é grande e promove uma qualidade de vida maior para o cão e para seus donos, que ficam livres de lidar com uma série de problemas e comportamentos incômodos. Obviamente, o conjunto de benefícios varia de um cachorro para outro e a raça do animal em questão também deve ser levada em consideração, já que cada tipo de cão tem características e personalidades específicas, enquanto as fêmeas que passam pelo procedimento correm riscos bem menores em relação a algumas doenças. Os machos castrados mostram vantagens maiores no quesito comportamental. Podemos citar alguns dos comportamentos que podem ser eliminados ou diminuídos através da castração em machos. Montar nas pessoas, agressividade, urinar em local inapropriado, demarcar território, desenvolvimento de tumores em testículo. A castração pode causar aumento do apetite, mas se a ingestão de alimento for controlada e o dono não ceder às vontades do animal, o peso poderá ser mantido, dado a isso que muita gente cita que a castração engorda o cão. Mas se tiver uma dieta balanceada, não acontecerá este problema. Muitos machos castrados continuam a ter interesse por fêmeas, embora ela seja menor comparado a um animal não castrado. Se o macho é castrado e há uma fêmea no cio na casa, ele pode chegar a cruzar com ela normalmente, sem que haja fecundação. Uma característica dos machos é desmarcar o território com a urina. Se o macho, cão ou gato, for castrado antes de um ano de idade, ele não marcará território na fase adulta. A castração é indicada também para animais adultos que marcará território urinando pela casa. Nesse último caso, pode acontecer de animais continuarem a marcar território mesmo após a castração, pois já adquiriram o hábito de urinar em todos os lugares. A castração em fêmeas pode trazer também vários benefícios como evitar acasalamentos indesejáveis, principalmente quando se tem um casal de animais de estimação. Evitar câncer em glândulas mamárias na fase adulta. Evitar piometra, grave infecção uterina, em fêmeas adultas. Evitar episódios frequentes de gravidez psicológica e suas consequências como infecção das tetas. Evitar cios. Controle populacional, evitando o aumento do número de animais de rua. Evitar a perpetuação de doenças geneticamente transmissíveis como epilepsia, displasia coxofemoral, catarata juvenil, etc. Castração em gatos. Assim como nos cães, a castração em gatos pode gerar também grandes benefícios. A castração de gatos é um tema amplamente abordado pelos que têm ou desejam ter um felino como parte da família e pode trazer uma série de vantagens para os bichanos que vivem em espaços restritos, assim como para seus proprietários, evitando crias indesejadas e a superpopulação de gatos, que contribui para o abandono de pets e a propagação de doenças comuns ao felino. Evitada por muitos proprietários que acreditam que o procedimento possa machucar seus pets, a castração de gatos, também conhecida como esterilização, consiste em um processo simples e prático que, quando realizado por um profissional competente, raramente traz qualquer tipo de consequência negativa. O período pós-operatório da castração em gatos também requer alguns cuidados especiais e, em boa parte das vezes, é recomendado que o bichano faça o uso de um colar elizabetano ou uma roupa cirúrgica até que os pontos da cirurgia possam ser removidos, impedindo que o animal morda ou arranque-os antes do tempo certo. A castração pode ser feita quando o animal ainda é bem novo e que tem certeza de não desejar ninhadas felinas. Deve seguir esta recomendação e realizar o procedimento no seu pet o quanto antes. Segundo a maioria dos profissionais, o período entre 6 e 8 meses de vida é considerado ideal para a castração de felinos. Em relação às fêmeas, embora muitos acreditem que seja necessário esperar que as fêmeas tenham seu primeiro cio para que seja realizado o procedimento, isso não passa de mito, e a castração feita antes desse período pode ainda contribuir para evitar problemas sérios, como tumores mamários nas gatinhas. Bem, caros alunos, desta forma nos concluímos a nossa Rádio Web número 2. Lembramos que, seguindo as etapas que citamos posteriormente, deve fazer a leitura completa de sua apostila, como vimos apenas uma abordagem em alguns pontos.